Guia da LGPD para a Guarda Municipal de Manaus. A Lei nº 13.709/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, é um dos pilares do conteúdo programático de legislação específica para o concurso da Guarda Municipal de Manaus. Esta norma dispõe sobre o tratamento de dados pessoais em meios físicos e digitais, visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Para a banca Consulplan, é fundamental compreender a aplicação da lei tanto no setor privado quanto no poder público. 1. Âmbito de aplicação e fundamentos. A LGPD possui interesse nacional e deve ser observada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Ela se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, desde que a operação ocorra no território nacional, tenha por objetivo a oferta de bens ou serviços a indivíduos no Brasil ou que os dados tenham sido coletados em território nacional. Fundamentos da Proteção de Dados. Artigo 2º. Respeito à privacidade e à inviolabilidade da intimidade, honra e imagem. Autodeterminação informativa. Liberdade de expressão, informação e opinião. Direitos humanos e exercício da cidadania. Exceções, onde a LGPD não se aplica. A lei não se aplica ao tratamento de dados para fins exclusivamente particulares, não econômicos, jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Crucial para sua prova. O tratamento para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou investigação criminal é regido por legislação específica e não integralmente pela LGPD. 2. Conceitos técnicos fundamentais. Artigo 5º. A Consulplan costuma cobrar a distinção precisa entre os termos definidos na lei. Memorize estas definições. Dado pessoal. Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, exemplo, nome, CPF. Dado pessoal sensível. Dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, dados de saúde, vida sexual, genéticos ou biométricos. Dado anonimizado. Dado relativo a um titular que não possa ser identificado por meios técnicos razoáveis. Titular. Pessoa natural a quem se referem os dados. Controlador. Pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que toma as decisões sobre o tratamento. Operador. Quem realiza o tratamento em nome do controlador. Tratamento. Toda a operação com dados, como coleta, armazenamento, utilização, acesso, processamento, eliminação, etc. Princípios do tratamento de dados. Artigo 6º. O tratamento deve observar a boa-fé e princípios rígidos. Finalidade. Propósitos legítimos, específicos e informados ao titular. Adequação. Compatibilidade entre o tratamento e as finalidades informadas. Necessidade. Limitação ao mínimo necessário para atingir a finalidade. Proporcionalidade. Livre acesso. Consulta facilitada e gratuita ao titular sobre seus dados. Qualidade dos dados. Exatidão e clareza das informações. Transparência. Informações claras e acessíveis sobre os agentes de tratamento. Segurança e prevenção. Medidas para proteger os dados e prevenir danos. Não discriminação. Proibição de fins discriminatórios ilícitos. Responsabilização. Demonstração da eficácia das medidas adotadas. 4. Bases legais para o tratamento. Artigo 7º e 11. Para que o tratamento seja lícito, ele deve se enquadrar em uma das hipóteses legais. Dados pessoais comuns. Consentimento do titular. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Pela administração pública para execução de políticas públicas previstas em leis ou contratos. Execução de contrato a pedido do titular. Exercício regular de direitos em processos. Proteção da vida ou tutela da saúde. Interesse legítimo do controlador, salvo se ferir direitos do titular. Dados pessoais sensíveis. O tratamento é mais restrito, ocorrendo com consentimento específico ou em situações indispensáveis como obrigação legal, políticas públicas, prevenção à fraude e segurança do titular. Exemplo prático, ao realizar o cadastro de um cidadão em uma ocorrência, a Guarda Municipal de Manaus está tratando dados para cumprimento de obrigação legal e exercício de competências públicas, o que dispensa o consentimento individual, mas exige a observância dos princípios de segurança e finalidade. 4. Tratamento de dados pelo poder público. Capítulo 4. As pessoas jurídicas de direito público devem realizar o tratamento para o atendimento de sua finalidade pública e execução de competências legais. Transparência ativa. Devem informar as hipóteses de tratamento e fornecer dados sobre a previsão legal e finalidade, preferencialmente em sites. Encarregado. É obrigatória a indicação de um encarregado, DPO, para atuar como canal de comunicação. Interoperabilidade. Os dados devem ser mantidos em formato estruturado para uso compartilhado entre órgãos públicos na execução de políticas. Transferência para entidades privadas. É vedada como regra geral, exceto em casos de execução descentralizada de atividade pública, dados acessíveis publicamente ou previsão legal ou contratual específicas. Direitos do titular. Artigo 18. O titular pode requisitar a qualquer momento ao controlador confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados, correção de dados incompletos ou inatos, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos, portabilidade dos dados a outro fornecedor, informação sobre o uso compartilhado com entidades públicas e privadas, revogação do consentimento, responsabilidade e sanções administrativas. Agentes de tratamento que causarem dano patrimonial ou moral por violação da lei são obrigados a repará-lo. O operador responde solidariamente se descumprir a lei ou as instruções do controlador. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, pode aplicar sanções administrativas como advertência com prazo para correção, multa simples de até 2% do faturamento, limite de R$50 milhões por infração, aplicável apenas a entidades privadas, publicização da infração, bloqueio ou eliminação dos dados, suspensão ou proibição do exercício da atividade de tratamento. Nota para a prova. Órgãos públicos não estão sujeitos a multas pecuniárias da LGPD, mas podem sofrer as demais sanções administrativas e seus agentes podem responder conforme o Estatuto do Servidor e a Lei de Improbidade Administrativa.